clamei como Davi, em guerra eu estou. Homens valentes ao meu redor, unidos em fé, a vitória chegou. Raizer e Joás, guerreiros do bem, com corações ardentes, lutamos também. Ergam suas vozes em um só clamor. Paz, paz, Senhor, é nosso clamor. Corações unidos no mesmo deserto, da tribo de Judá ao povo de Efraim, levamos a tua luz, Senhor, até o fim. Oh, Davi, em ti encontramos paz, teu Deus é conosco, nada nos faz. Unidos em amor, lutamos em fé. Em cada batalha é o Senhor que é. Eis que vem valentes em ti, com rostos de leão, prontos pra lutar. Teu exército, Senhor, se levanta aqui. Com fé, coragem, vamos te adorar. Dias e noites juntos vamos marchar, com provisões de amor, prontos pra adorar. Os nossos irmãos, de perto, de longe, em unidade, a vitória responde. Eis que vem valentes em ti, com rostos de leão, prontos pra lutar. Teu exército, Senhor, se levanta aqui. Com fé, coragem, vamos te adorar. Eis que vem valentes em ti, com rostos de leão, prontos pra lutar. Teu exército, Senhor, se levanta aqui. Com fé, coragem, vamos te adorar. Que encontramos paz, com coragem e amor, teu povo a ti sempre se traz.